Para você que quer saber mais sobre concursos, a vida, o mundo beta e toda a quantidade de churume, está no ar mais um FunsaCast, o seu podcast. Bom, olá a todos, aqui quem fala é o Paul, estamos aqui para mais um FunsaCast, que é o seu podcast. Já que eu não vendi para os grupos chineses, para os grupos russos, para os grupos deles, é o seu podcast ainda, sim, meus amigos. Mas, ó, para eu dar para você, você tem que fazer o seguinte, você tem que lavar essa mão, tá com cheiro de pinto, tá com cheiro de porra seca, lave bem essa mão, lave bem com água, sabão, lave entre os dedos certinho, depois seque-as e depois passe álcool gel para desinfetar de vez. Meu podcast não pode pegar coronga não, filho. Lave bem essa mão, deixa suas mãos no trinco. Quando tiver no trinco, aí sim, é o seu podcast. Lembrando a vocês que eu também estou nos feeds agregadores de podcast. Tem o blog, que é o funsabeta.blogspot.com, funsabeta sem cedilha. Estou no Facebook e também estou no migtal.tv. E também eu vou fazer live. Quando eu for fazer, eu vou fazer na Twitch. Até quando, eu não sei. Às vezes eu volto para o YouTube e largo o Twitch lá, mas enfim. Porque o YouTube está uma porcaria. Para começo de conversa. E desde já eu peço para que você dê aquele joinha, aquele apoio, aquele comentário construtivo ou não. E vamos tocando o barco aqui. Como vocês estão, caros Betinhas? Trancados, trancafiados por causa do nosso querido Coronga. É uma paia mesmo, bicho. É uma paia ficar trancado. Aí você tem que aproveitar para estudar, você tem que aproveitar para fazer algo edificante, para adiantar a sua vida, ou não, né? Se você quiser se perder pelos prazeres da vida, pelas luxúrias, o problema é que você vai sujar a mão de novo, vai ficar com cheiro de pinto, com cheiro de saco, assim. Muito Betinha faz isso, eu sei que eles fazem isso. Mas enfim, vamos começar o podcast. Eu falei, não lembro qual. Minha memória é muito fraca disso daí, cara. Tô tentando lembrar aqui que eu comecei a fazer resenhas de livros e tal. E tem um livro que eu peguei pra ler há mais de 2 anos atrás e que eu acabei somente ontem. Sim, meus amigos, eu acabei. Levei mais de 2 anos para ler um livro, cara. Para você ver o quão desleixado eu estava de largar essas coisas. Eu li um pouquinho e parava. Aí aparecia um monte de coisa para fazer, um monte de atribulação. Aí vai passando o tempo, Você esquece, você larga para lá. E agora eu resolvi pegar para ler nesse confinamento e consegui terminá-lo. E vou fazer uma resenha dele aqui. Quem quiser ler, eu fiz uns resumos aqui. Até resumi, até foi bastante até. Eu escrevi bastante aqui, cara. Mas enfim, vamos lê-lo aqui. Se você quiser, o livro é No More Mr. Nice Guy. Ou uma tradução porca para o português. Não Mais o Cara Bonzinho, de Robert Glover. Acho que deve ter nas interwebs aí, você procura no Google. Aí eu fiz os resumos aqui, fiz umas anotações. Eu não sei se vai ficar bom, se você vai pegar. É, eu peguei uma ideia geral. Tem coisa dele aqui que é mais gadesca, assim, tipo, ai, conquistar, tá, relacionamento, de sesgo, assim, tal, mas enfim, você pega o que for melhor para você, Betinho. Lembrando aqui que você é o que tem poder de escolha da sua vida. Você é que pode decidir o que é melhor para você. E eu não sou o dono da verdade também. Assim como o nosso amigo Robert também não é. Mas enfim, é de baseado nas experiências dele. Ele é terapeuta e tal. De ajudar os homens a deixar esse complexo, essa síndrome de cara bonzinho, de ser passivão, de ser passado para trás. E eu vou começando aqui as anotações que eu fiz. Para você ter ideia, eu anotei aqui no caderninho e eu fui anotando e lendo e anotando. Aí eu vejo aqui o quanto minha caneta mudou, tal, ficou uma coisa maravilhosa. De cor de caneta, mas enfim, vamos lá. Tornar-se íntegro é ser capaz de aceitar todos os aspectos sobre si mesmo. Poder, assertividade, coragem, paixão, imperfeições, os erros e o lado negro. Meio um resumo aqui do que você tem que ser para ser íntegro. Você tem que ter controle sobre si mesmo, tem que ter coragem, paixão, essas coisas aí. Mensurar. Características de um homem íntegro. Forte senso de si mesmo. Gosta de si próprio assim como ele é. Assume a responsabilidade de ter as suas próprias necessidades atendidas. Confortável com sua masculinidade e sexualidade. Tem integridade. Faz o certo, não o conveniente. É um líder. Está disposto a prever e proteger daqueles que cuida. É claro, direto e expressivo sobre seus sentimentos. Ele pode relacionar-se e dar sem buscar aprovação ou buscar a resolução de problemas. Dar atenção, dar o seu apoio. Não, agora, dar o boga aí é com você. Sabe como estabelecer limites e não tem medo de trabalhar por meio de conflitos. Enfim, o que o Betinho não é, para resumo. Lembrando aqui que o livro que eu peguei na internet é uma tradução meio literal, assim, bem porca, como eu falei, que é uma tradução bem literal do inglês para o português, aí tinha expressão que eu não entendia bem, que não fica bem traduzido quando é literal, aí tem que pegar o contexto do certinho, mas enfim, eu consegui entender tudo certinho. Tem várias atividades também para você praticar. Esse é o capítulo 1 que eu comecei aqui. Capítulo 2, o que cria um nice guy, ou um cara bonzinho. Experiências de abandono na infância, né, ser rejeitado, né, na escola, ou teus pais não ligarem para você. Vergonha tóxica, interpretação das expressões de abandono e ingenuidade. É a crença de que algo ou alguém é ruim. A pessoa internaliza isso. Como a pessoa se acha ruim, ela tenta ser boa para ser aceita. Escondendo os defeitos e tornar-se o que os outros querem, então será amada. Ter as necessidades atendidas e o fim dos problemas. Paradigma dos nice guys formados na infância. E o cara bonzinho não acredita ser bom o suficiente em tentar esconder suas falhas. Então, você é aquele negócio de você ser humilhado, você ser desprezado, você ter umas crenças assim, de que você, se você não consegue agradar a pessoa, você é uma pessoa ruim, e você fica sendo subserviente e tal. Aí, as dinâmicas sociais que ajudaram nesse aumento desse comportamento. Mudança de campo para a cidade. As cidades aqui, um dos males que eu falo, já falei aqui no podcast. Pai ausente, aumento dos divórcios, casas chefiadas por mulheres, educação dominada por mulheres, feminismo, e meninos separados dos pais e outros modelos masculinos, assim. E tudo isso aí junto forma o Betinha fudido, Betinha cuck. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai continuar recebendo o que você sempre recebeu. É aqui uma citação final aqui para introjetar isso. Capítulo 3. Aprenda a ceder em favor da única pessoa que realmente importa. Que é você, hein? Já vou dando spoiler aqui. Mas vamos ler aqui para ter a ideia. Ao tentar agradar os outros, os caras bonzinhos acabam muitas vezes não agradando ninguém, incluindo eles próprios. Aí ele fala aqui, anexos, que são coisas que aumentam valor para os outros e eles mesmos vejam que são importantes. Eles, é o tal do coping, né? Isso aí meio que vai de encontro ao coping, né? De você ter mecanismos na cabeça, você acha que você tem valor sendo submisso, ajudando, mas na verdade isso é um capacho. A verdade é essa. Aí ele deu atividade aqui, eu notei aqui algumas coisas de identificar os anexos, como ser inteligente, nunca ficar com raiva, fazer outras pessoas felizes, ser um bom trabalhador, ser agradável, não se meter no que não lhe importa, ser um metinha bonzinho, sabe? O brasileiro é tão bonzinho. Lembrei disso daí agora, né? Na praça nossa, aquela Lola Melnick, que acho que fazia isso, desses negócios aí. Gostosa, por sinal. Chega, vamos lá. Buscar a aprovação das mulheres faz com que elas ditem o tom do relacionamento. Ou seja, você tá dando a trolha para elas, meu amigo. Dá poder para elas de definir os homens e determinar seu valor. E cria raiva nos homens em relação às mulheres. Aí assim, você acaba ficando com raiva, porque você que deu. Essa sociedade tá toda moldada para essa merda toda acontecer, cara. Vamos ler. Caras bonzinhos tentam encobrir ou negar os erros. São consumados a fingir e a manipular. É, você criar situações para escapar, assim, para escapar. Eu faço muito isso. Pelo menos eu fazia muito isso. Agora eu posso até fazer, às vezes, de forma inconsciente, mas menos. Eu estou tentando encarar as situações. Aí fala aqui, ocultação das evidências, disfarces, fazem por conta própria, reparadores de situações, muralhas. Aí aquela resposta de EDR, ele explicou. Defender, explicar, desculpar-se, racionalizar. Tudo isso baseado no medo. É aquele negócio, você vai se defendendo assim dos seus erros. Ah, não é assim, você vai se relacionando, aí depois pede desculpa. Muitas vezes pede desculpa por ser homem, essas coisas assim, essas cucagens todas. Basicamente é o cara bonzinho. Aí aquele negócio, ele é uma outra artimanha que ele faz, é o chamado virando a mesa. Aí ele faz algo para provocar vergonha em outra pessoa. Ou seja, ele quer se conectar, mas faz de tudo para que ninguém chegue perto. Para que ninguém, sabe, quer ficar na dele, assim. Às vezes é bom para sobrevivência, mas assim, também muitas vezes acaba sendo chutado. É o tal do homem teflon que ele colocou aqui. As pessoas são atraídas por interesses comuns, problemas comuns e energia vital do indivíduo. Que o Betinho não tem. Não tem. Porque ele não se junta, né? Aí fala que autoaprovação. Aprovação de si mesmo é o que importa. Temos que praticar a ser nós mesmos. Aí pergunta aqui. O que de fato eu quero? O que parece certo para mim? O que me faria feliz? Você tem que fazer essas perguntas se você quiser melhorar. Aí fala atividade, enfrentar as pessoas ao invés de deixar para lá, fazer o que você julgar certo. Cuidar de si próprio ajuda a aprender a aprovar a si mesmo. Aí você tem que buscar cuidar de si próprio, fazer algum esporte, fazer exercício, estudar. Dissonância cognitiva. Não se sentir à vontade ao fazer algo bom a si. Medo, ansiedade, por culpa, por confusão. Aí o Betinho, às vezes, ele vai fazer algo para melhorar e acaba tendo esses sentimentos assim. Ele não se sente à vontade. Aí temos que alimentar essa crença de cuidar de nós próprios, cara. de achar coisas boas para fazer. Afirmações positivas de si mesmo ajuda a aprender a aprovar a nós mesmos. É isso mesmo, cara. Pensa positivo, bicho. Gastar tempo sozinho com atividades saudáveis. É o que eu falei lá em cima. Revelar seu verdadeiro eu, confiança, encontrar pessoas seguras. Nós não somos ruins. Eu tenho uma certa desconto, mas enfim. Mas a gente não é o problema do mundo todo. Acho que é o que ele quis dizer aqui. A gente, não é tudo culpa nossa. Não precisamos fazer nada para ter a aprovação de outros. Não tem que esconder suas falhas e ou erros. As pessoas podem nos amar como somos. É meio difícil, mas enfim. Você pode... Você tem que ser você mesmo, cara. Às vezes você tem que dar uma ensinada, mas... Enfim, são... Aí tá aberto ao debate, lembrando a vocês aí, tá aberto ao debate, eu não sou o dono da verdade, enfim. Eu tô lendo o que eu anotei aqui. Capítulo 4. Faça das suas necessidades a sua prioridade. Quando as necessidades de uma criança não são atendidas de maneira oportuna, saudável, a criança pode vir a acreditar que ela é ruim por ter necessidades. Aí elas criam uma série de mecanismos ao longo da vida, parecendo sem necessidades e vontades, dificultando o recebimento de ajuda e centrando sua atenção nas necessidades de outras pessoas. É aquele negócio, né, de ser Madre Teresa. Estes mecanismos criam uma ilusão de segurança na infância, mas aumentam as chances de suas necessidades não serem satisfatórias. Dá certo quando na infância. O problema é você introjetar isso para a vida adulta e você continuar. E você toma no cu mesmo. Tentar parecer sem necessidades e sem vontades impedem os caras bonzinhos de tê-las recebidas. Os meninos não conseguem satisfazer suas necessidades por conta própria. O resultado na vida adulta é que acreditam que é uma virtude não ter vontades. Na realidade, são extremamente carentes. É o solitário carente. Lembrei daquele comercial do CVV lá, do solitário carente no chat, aí os povo lá zoando ele. Aí acho que ele ficou triste e se churrascou. Vamos lá. Consequentemente, os caras bonzinhos são frequentemente indiretos, obtusos, manipuladores e controladores ao tentar fazer suas necessidades serem satisfeitas. É aquele negócio, ao invés de ser direto e tal, não, aí vai, ele tenta criar uma situação para que o outro acabe fazendo sem ele pedir. Dificultar o recebimento de ajuda impede-nos de recebê-las. Caras bonzinhos são péssimos recebedores, ficam desconfortáveis quando conseguem o que querem, se sabotam para não conseguir de forma inconsciente. É aquele negócio, ele quer, mas não quer. Todos nós temos necessidades, amigo, vamos continuar. Aí ele deu o conceito aqui dos contratos secretos. Eu vou fazer isso, Tanana, para você, para que você faça isso para mim. Nós dois vamos agir como se não tivéssemos consciência deste contrato. É o que eu falei aqui, ele ludibria tudo. Ele não consegue pedir direto, ele faz um malabarismo para ter sua necessidade atendida. E mesmo assim se auto-sabota ainda. Dar esperando receber é uma forma de manipulação. Cuidado, zelo demais ao outro, faz com que ficamos alheios aos nossos comportamentos autodestrutivos. Aquele negócio de tentar corrigir o outro. Porque ele é tão bonzinho, sabe? Ele quer ajudar as pessoas. Mas ele está se sabotando. Porque, e aquele negócio também de dar, para esperando receber, às vezes você não vai receber, aí o cara vai ficar chateado. Aí o outro conceito que ele aplicou aqui, o autor, triângulo vitimista. Ó, primeiro, dá aos outros na esperança de receber algo em troca. Dois, fica frustrado quando não recebe de volta. E 3 fica putinho, com raiva, birra, fica uma pessoa crítica, etc. Na forma passiva-agressiva, eles se sentem vítimas. Isso tudo são chamados de vômitos emocionais, é o que o autor aqui escreveu. A recuperação deve centrar-se em aprender a colocar-se em primeiro lugar e fazer suas necessidades prioritárias. Lembrando aqui que não é ser egoísta e também passar assim em cima dos outros, não dá. É ajudar o próximo na maneira certa, você ter suas necessidades, você buscar atendê-las, ser direto. E tudo tem que ter um equilíbrio, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. Ninguém foi colocado neste planeta para atender suas necessidades, exceto seus pais. E seu trabalho já foi feito. Ou seja, está forçando você a mexer as traseiras. E mais uma verdade, pai, você não vai ter para sempre. Pai, mãe e tal. Nem vocês foram postos para atender as necessidades dos outros. Aí, ó. Tomando responsabilidade sobre obter suas próprias necessidades, ajudam caras bonzinhos a terem as atendidas. Maior probabilidade de conseguir o que quer. Dar realmente o que os outros precisam, sem ressentimento e sem expectativa. E também tornarão menos necessitados e mais atraentes. Pois é, é isso aí. Vamos para o capítulo 5, recupere seu poder pessoal. Caras bonzinhos tendem a ser bananas e vítimas porque seu paradigma de vida e mecanismos de sobrevivência na infância obrigam-lhes a sacrificar seu poder pessoal. Na tentativa de lidar com a incerteza de sua infância caótica, caras bonzinhos desenvolveram um sistema de crenças de que se conseguissem fazer tudo certo, então tudo iria dar certo em suas vidas. Já avisei que vai dar merda isso, como diria nosso querido Capitão Nascimento. Poder pessoal é o resultado da administração do medo, de não ceder ao medo. Deixe acontecer, deixe viver o que não se pode mudar. E mude o que você pode, ao invés de tentar controlar tudo. É uma verdade aqui. Muito falada também nos nossos queridos amigos da nossa esfera aqui. Viver na realidade ajuda caras bonzinhos a exigirem seu poder pessoal. Expressar os sentimentos ajuda os caras bonzinhos a reivindicarem seu poder pessoal. São apenas sentimentos. Homens que estão em contato com seus sentimentos são poderosos, assertivos e enérgicos. Não tranquilos e melosos. Não se concentre na outra pessoa. Assuma a responsabilidade por aquilo que está sentindo. Não use palavras de sentimento para descrevê-lo. Preste atenção no que você está experimentando em seu corpo. Exemplo aqui. Estou impaciente e com medo. Seja direto. Comece a usar o eu e evite dizer eu me sinto ou eu acho. Seja direto. Enfrentar medos ajudam caras bonzinhos a reivindicarem seu poder pessoal. Aí tem uma atividade aqui que eu anotei. Repita isso para si mesmo. Eu posso lidar com isso, não importa o que aconteça, eu vou lidar com isso. Quando você tiver um problema e tal. Você vai repetindo isso, mentalizando isso na cabeça. Desenvolver sua integridade ajuda caras bonzinhos a reivindicarem seu poder pessoal. Seja verdadeiro, diga a verdade, doa a quem doer. Mas aí tem consequência, né? Mas lembrei do nosso querido Gadonan metendo a real aí. Abraço pro Renan aí. Mas fala a verdade, cara. Aí às vezes pode ser preso, mas é assim mesmo. As pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas querem viver na ilusão. Mas enfim, isso é uma característica de uma pessoa íntegra, ser verdadeiro. Ser íntegro é mais fácil do que viver uma vida construída em torno de engano e da distorção. Integridade é decidir o que acha que é certo a fazer. Definir limites ajuda caras bonzinhos a reivindicarem seu poder pessoal. Impor respeito também não pode dar aquele negócio. Como dizia minha avó, quem muito abaixa mostra a bunda. Aí, creu, já viu. tem que impor limite às vezes, hein? Dependendo das situações, você tem que ter culhão para isso. Mas não é fácil aplicar na prática, não é fácil. Aí eu coloquei uma reflexão, essas aqui são minhas anotações aqui. Eu anotei minha reflexão, eu acho que fui eu que... Ai, aquele negócio de você levar muito tempo para ler um livro, você acaba se perdendo. De tanto me rebaixar, eu perdi o meu amor próprio. Mas aprendi que devemos enfrentar nossos medos, impor limites e fazer o que é certo. Devo perder esse medo das pessoas. A vida é cheia de incertezas, em que muitas delas não conseguimos controlar. Bem por aí, isso aí. Pelo menos eu tinha discernimento das coisas. Agora essa parte aqui foi o que eu comecei a ler. Capítulo 6. Recupere sua masculinidade. Caras bonzinhos tendem a ser desconectados de outros homens. Caras bonzinhos tendem a ser desligados da sua masculinidade. Masculinidade é parte de um homem que o equipa a sobreviver como um clã individualmente. Caras bonzinhos tendem a ser monogâmicos com suas mães. Caras bonzinhos tendem a buscar a aprovação das mulheres. Reivindicar a masculinidade envolve ligar-se aos outros homens, ter amizade com outros homens. Aí também tem que ver o homem certo, assim. Tem que ser, não pode ser um sojado, um soy boy, um millennial. Não pode ser esse. Isso aí não é homem, para começo de conversa. Fortificar sua personalidade. Descobrir modelos saudáveis no sexo masculino. E reexaminar o relacionamento com seu pai, se você tem pai. O complicado é que muita gente tem problema que não consegue se relacionar com o pai. Pai ausente e tal, tal e tal e tal. Eu também tenho isso às vezes. Mas a gente conversa assim, tal. Estou tentando pegar para conversar. Recuperar o tempo perdido não vai, mas... A gente está tentando. Vamos continuar aqui. São 9 capítulos. Estou no capítulo 7. Tem um amor que você deseja. Estratégias de sucesso para relacionamentos íntimos. Isso aí, ó. Se você quiser, ó, pegar mulher, vamos ver aqui. Vamos ver. Mesmo muitas vezes, os caras bonzinhos professem um desejo profundo de estar intimamente relacionado com outros indivíduos. Na sua vergonha tóxica internalizada e mecanismos de sobrevivência na infância fazem tais conexões serem difíceis e problemáticas. Razões pelas quais caras bonzinhos têm dificuldade em obter o amor que desejam. Sua vergonha tóxica. Relacionamentos disfuncionais que são criados, ou seja, você, como você é um cara fudido, você vai procurar uma moçoila fudida e ela vai te fuder ainda mais. Uma trolha do tamanho de um... Seus padrões de enredamento e invasão. É aquele que eu falei, né? De você querer fugir da situação, da volta. A dinâmica do relacionamento familiar na infância é recriada. Portanto, se você... Sua família é uma família fudida, uma família degenerada. Você tende a refletir isso. Você tende a buscar isso na pessoa que você quer. Suas necessidades inconscientes de ser monogâmico com a mãe, ou seja, a aprovação das mulheres, e eles serem maus finalizadores de relacionamentos. Quando tá merda no ventilador total, já toca o foda-se aí, faz uma destruição. Não existem relacionamentos nem parceiros perfeitos. Prefeitos. Você não vai namorar um prefeito. Perfeito. Nossa. Tô ruim aqui. Estratégias para construir relacionamentos bem-sucedidos. Aprovar-se a si mesmo. Colocar-se em primeiro lugar. Revelar-se seguro. Eliminar contratos secretos. É o que eu falei mais lá atrás. Tomar responsabilidade por suas próprias necessidades. viver na realidade, expressar seus sentimentos, desenvolver integridade, estabelecer limites e abraçar sua masculinidade. É isso aí. O problema é que hoje em dia, se você fizer tudo isso, você é um machista, racista, homofóbico. Enfim. Mas elas gostam de Zé Droguinha, que são isso. Não tô dizendo pra você ser Zé Droguinha, hein? Ser do crime, mas elas tendem a buscar isso. Foque no relacionamento, não na parceira. Não reforce comportamentos indesejáveis. Faça algo diferente. É isso aí, minha gente. Não tem muito o que falar. E agora aqui o capítulo 8, para você que é um gadão de valor, que não consegue controlar o seu pipi, vamos ver aqui. Capítulo 8. Tenha o sexo que você deseja. Estratégias de sucesso para o sexo satisfatório. Para os caras bonzinhos, o sexo é o lugar onde todas as suas experiências ruins são focadas e ampliadas. Problemas mais comuns. Não recebem o suficiente. Faz. E é aquele negócio de você fazer o encontro aí, só te dar uma bitaquinha. Se contentam com pouco. Disfunção sexual, repressão e comportamento sexual compulsivo. É os tais dos vícios da pornografia, das coisas doentias relacionadas ao sesgo. Todo cara bonzinho tem vergonha e medo de ser um ser sexual. Ah, ele é machista, ele não controla o pipi dele. Ele é um chimpanzé. Evitar situações sexuais impedem caras bonzinhos de terem o sexo que querem. Tentar ser bom amante, que agrada o outro. Ocultar comportamentos compulsivos. Ele colocou aqui o autor. Os caras mais legais são os que têm os comportamentos sexuais mais obscuros. Aí ser dependente. Quanto mais dependente é, mais ele acredita que terá que esconder os seus comportamentos. Aí nessa dependência ele fica querendo se esconder mais para ninguém saber das doenças dele. Das doenças. Aí ele acaba aceitando sexo ruim também, às vezes, por de tanto reprimir isso. E também reprimindo sua energia vital. Aí fica mais desmotivado, aquele negócio, né, das pornografia aí. De você ficar 15 vezes por dia aí tocando uma e depois você fica acabado, assim. 15 vezes é muito doentio, cara. Nossa. Aí ele falou, como tornar o sexo bom? Você se aceitar e livrar dessa vergonha e medo. Tomar as rédeas da situação. Dizer não ao sexo ruim. Ambos atendem suas necessidades. Seja você mesmo. É isso aí. O maior afrodisíaco é a autoconfiança. Já disse. Falta pouco aqui. Só mais 5 páginas aqui, Betinhas. O último capítulo. Capítulo 9. Tenha a vida que você deseja. Descubra sua paixão e propósito na vida. Trabalho e carreira. Ah, esse podcast vai ficar longo, hein? Vai ficar longo. Acho que eu só vou falar aqui do livro. Os caras bonzinhos normalmente são homens inteligentes que desperdiçam suas vidas na mediocridade. Ai, é tão eu. As mais diversas razões, eu explico aqui. Medo, tentar fazer direito, aquele negócio de ser perfeccionista e tal. Tentar fazer sozinho, ter a se auto-sabotar. Muitas vezes a Betinha acaba se auto-sabotando. Ah, não vou conseguir fazer isso, tal. Tem uma autoimagem distorcida, que é a consequência. Privação de pensamento. Ah, você não pode pensar assim, não sei o quê. E ficar preso em sistemas disfuncionais que são familiares. Familiares de familiaridade, de você conhecer. Enfim, tem da família também, mas vamos lá. O fazer certo é igual a uma vida suave e monótona. Enfrente seus medos, pare de ser vítima, estabeleça limites, acredite em si mesmo, acredite no seu conhecimento, seja honesto consigo mesmo. É esse negócio de enfrentar, você vai errar, cara, você vai errar. Você não é o senhor certinho. Ah, embora as colheres se acham a senhora certinha. Ah, eu tenho uma raiva disso aí, bicho. Onde eu fui amarrar meu burro pra trabalhar no lugar daquele? Vamos lá. Tomar responsabilidade sobre sua vida. Ter comprometimento com o seu crescimento pessoal. Evolução constante. Não contente-se com a mediocridade. Estabeleça suas próprias regras. É isso aí. Aí na atividade que ele perguntou. O que você realmente quer na vida? A única pessoa que te impede de ter o tipo de vida que você realmente quer é você. É uma verdade isso aí, cara. Faça o que tem que ser feito. Se livre da neura de que tudo tem que ser perfeito. É o que eu falei lá atrás. Aprenda a pedir ajuda. Às vezes você não vai carregar, não vai conseguir carregar o mundo sozinho. Não, você não consegue, cara. Você não consegue. Aí fala aqui também. Identifique. É uma atividade. Identifique como você se auto-sabota. Determine o que você tem que fazer de diferente para conseguir o que quer. Já estou ficando com a garganta seca aqui, por isso que eu estou dando umas travadas assim. Aceite o suficientemente bom. Você faz o seu melhor, cara. Sem essa neura de ser perfeito, de fazer tem que ser perfeito. Já faça o que é bom. No lugar de perfeito em tudo. Não inicie novos projetos até que você termine os antigos. Não dê desculpas. Separe seus problemas das outras pessoas. Desenvolva uma visão mais precisa do mundo. Não deixe que sua vida seja governada a pensar por privação. É aquele negócio que eu anotei aqui, que eu lembrei do tio Evandro. Grande tio Evandro. Que ele fala que pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. E é verdade isso. Por que você não pode pensar grande? Por que você não pode ter um sonho? Você tem que definir as metas, definir os seus objetivos. Ao invés de ficar na mediocridade e tal, tal, tal. Aí ele escreveu várias regras aqui. E terminando aqui. Agora é hora de começar a obter o que você deseja. Romper com essa síndrome e assumindo as responsabilidades, você pode tornar-se tudo o que você estava destinado a ser. E é isso aí, minha gente. Terminando aqui o livro. O que vocês acham? Qual a sua opinião? Você pode socar a porra aí nos comentários. Não sei quando que vai sair esse vídeo. Provavelmente logo, porque o bloqueio do YouTube já vai passar. O problema muitas vezes é o como. Aí aquele negócio, você aplicar aos poucos, cara. Você vai quebrar a cara muitas vezes, mas se você conseguir se superar, não ter medo dos outros, tá tudo ótimo. Tá tudo maravilha. E livrar dessa neura de que tem que ser os outros. Você tem que cuidar de você, cara. Você tem que dar pra você e pros outros, assim. Pra você em primeiro lugar. Aí depois que você tiver energia, você pode ajudar sem ter nada em troca. Porque assim, o ser humano é muito ingrato, cara. Ajude por vontade própria. Não ajude porque, ai, convenção, ai, pra ficar bem quisto. Tudo quanto você faz na vida, você faz pra comer alguém. Você estuda pra comer alguém. Como dizia o filósofo Piton. Ai, ai, ai, ai. Ah, chega de enrolar aqui. Nossa, 40 e poucos minutos. Já tô rouco aqui, bicho. E é isso aí. Acho que mandar um abraço aí pra galera aí no Facebook, nos grupos betas aí. Mandar um abraço pro IB do Discord, pro Romero, pro Raul, pro Dante, pro grande Felipe Soto, esse é herói. O Loki, pro André Matias, tá estudando aí, tá, que ele quer falar italiano. Ele quer ir lá pegar o Coronga, já pra ter uma interação com o Coronga, bem italiano assim. Ele quer ir lá pra pegar o Coronga. Abraço para ele. Também abraço para a galera aí do YouTube. Tô com 228 inscritos aí. Um abraço para toda essa galera aí. Abraço também para quem acompanha, pro Guilherme, pro Borá, pro Lucas aí, quem me acompanha. Também abraço para quem tem me dado força na Twitch, mesmo que seja pouquíssimo, enfim. Essa fase vai passar, essa fase tudo vai passar. Na vida tudo passa, até a uva passa, como diria o outro. E é isso aí, minha gente. Um abraço a todos e fiquem bem.